caminho que eu traço no meio do mato, deixando um sinal. Vou seguindo o meu velho destino que sempre me leva para o Pantanal. Deixo o rancho já quase tapera e vou me atolando nesse lamaçal. Pra buscar nesse mundo de Deus o sentido da vida no meu Pantanal. E Pantanal, sonho infinito do caboclo caipira tocando a boiada, soltando seu grito. E Pantanal, dos jacarés que vão morrer em silêncio na beira das águas entre os aguapés. Onça pintada, arara, tucano, bugio, tatu, tamanduá. Vão seguindo no meio da mata o caminho da faca do homem que mata. E Pantanal, sonho infinito do caboclo caipira tocando a boiada, soltando seu grito. E Pantanal, dos jacarés que vão morrer em silêncio na beira das águas e dos aguapés. E por esse caminho que eu traço no meio do mato, deixando um sinal, vou cantando o lamento tristonho dos bichos que morrem pelo Pantanal. Pintada, arara, tucano, bugio, tatu, tamanduá. Vão seguindo no meio da mata o caminho da faca do homem que mata. E Pantanal, sonho infinito do caboclo caipira tocando a boiada, soltando seu grito. E Pantanal, dos jacarés que vão morrer em silêncio na beira das águas entre os aguapés.